ます。 Como se dança o maior. 这个是你更美后一个 那血液转化你胸膛流过的手你过的手你是一步子不能下的白呀 país pra ver se um dia descanso feliz. Guardando as recordações das terras onde passei. Guardando as recordações, guardando as recordações, guardando as recordações. Terra, inverno e verão, mostro sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não, e a saudade no coração.